sozinho em plena madrugada sem você. E faz tanto frio, até a lua se escondeu. Vejo, já é hora de parar com a brincadeira e te dizer que não fico mesmo 24 horas sem você. És meu alimento, minha fonte de amor. Já não tem nenhum valor. Só faz meia hora que você partiu dizendo não voltar. Eu falei não me importo, nem faz uma hora, já quero te amar. 24 horas sem você, não dá pra viver 24 horas sem você. 6. Dali, DJ Leozinho! Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você. E faz tanto frio, até a lua se escondeu. Vejo, já é hora de parar com a brincadeira e te dizer que não fico mesmo 24 horas sem você. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.